Ouvimos agora Mar Alto de 2023 e, como prometido, vamos continuar aqui com as crianças em estúdio. Está a ser para mim, de facto, nem tenho palavras para descrever, ter aqui as crianças em estúdio a falar-nos do que é o Carnaval da Nazaré. E agora, neste grupo, tenho uma criança que é muito especial para mim, aqui em estúdio. Mas tenho agora a Maria Paula, a Marta Rocha e Maria Teresa. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Querem começar por se apresentar, dizer quantos anos têm, que idade têm, o que é para vocês o Carnaval da Nazaré? Eu chamo-me Maria Teresa, tenho 8 anos. E o que é para ti o Carnaval da Nazaré? O Carnaval para mim é diversão, é alegria e tontura. Tata. Eu sou Marta Rocha, tenho 9 anos e o Carnaval para mim é alegria, diversão. Eu gosto muito. Sei muitas marchas. Maria Paula? Olá, eu sou Maria Paula, tenho 9 anos e o Carnaval para mim é estar com os amigos, é divertir-nos com a família e. E só nos divertir, pronto. Lembram-se da primeira vez que foram ao Carnaval? Lembro-me, foi com 2 anos. Fui nas Maltesas com a minha mãe. Marta. Eu não me lembro, mas eu sei que comecei a ir quando tinha 1 ano. Eu comecei a ir ao Carnaval quando tinha 2 anos. Vocês lembram-se se na altura gostaram logo ou não, ou se gostaram logo de Carnaval ou acharam que aquilo não era para vocês? Eu quando era mais pequenina, eu tinha um bocadinho de vergonha, por isso não... Quando eu, a minha primeira vez, eu não me diverti muito. Eu esqueci. Eu adorava, ficava ali a meia dar-me voltas com o braço, eu era a Dom Volca de todas. Já me lembrei, afinal. Eu tinha vergonha e não gostei porque aquilo fazia muito barulho. Agora já gosto muito. Atualmente gostas bastante do Carnaval da Nazaré, não é? Pois, gosto. Não posso dizer assim. Quando ouves Carnaval, o que é que pensas logo? Olha, eu penso que é diversão. A palavra Carnaval, o que é que te lembra? Diversão. A palavra Carnaval para mim significa marchas, alegria, família, amizade, amor e danças. Manuel. Para mim o Carnaval é diversão, é estar com os amigos e é divertir-nos ao máximo que podemos. Vocês acham que o Carnaval é mais festa ou é mais cansaço? Eu acho que é um bocadinho dos dois, porque nós ao mesmo tempo que dançamos, chega ali um tempo que nós queremos ir para casa, só que depois, mas depois ganhamos logo o ano. Depois compensa ficares e... Sim. Amiga. Nós como estamos no baile até muito tarde, ficamos cansados, só que depois... quando continuamos a dançar, ficamos logo felizes outra vez. A animação compensa. A animação que há compensa o cansaço, não é? Sim. Eu acho que é um bocadinho dos dois, porque chega um ponto que a gente quer ir para casa, mas depois arranjamos logo os amigos. Depois, quando a mãe chama para ir para casa, a gente não quer. Ficamos lá das 1 às 2, 3, 4, 5 da manhã. E olha, é muito mais fixe do que estar a ir para casa a ver novelas, como a Emily and Paris. Muito bem. Que a mãe vê. Gostam mesmo de se ensaiar ou às vezes é só porque tem que ser? Eu gosto de ir nas Maltesas e acordar de manhã cedo para me vestir, para ir, para ir me vestir, para ir ter com o grupo. E naqueles dias que não tenho grupo, às vezes apetece-me ir assim, não gosto muito de me ensaiar, mas às vezes sim vou. Eu gosto de me ensaiar, também gosto de acordar cedo para ir nas tenantas. E é isso. Eu gosto muito de acordar de manhã, ensaiar-me com aqueles escolares que as maltesas têm. Depois vou dançar para ali para trás da carrinha, ou dentro da carrinha, que prefiro, mas pronto. E depois vou ao São Miguel, que foi como o ano passado, também não sei se vai ser agora, pronto. Isso não interessa, pronto. Mas também gosto muito quando vou ao São Miguel, mas pronto, vamos saltar essa parte. Então, eu gosto muito quando eu estou na carrinha e a beber sumos e ice teas. E água também. É o mais muito importante. Quem é que foi a pessoa que vos fez gostar, ou as pessoas que fizeram mesmo gostar de carnaval? Eu acho que foi a minha mãe, porque ela, pronto, na primeira vez que me levou ao carnaval, e o meu pai mostraram-me o que era o carnaval, de verdade. E pronto. Foi o meu irmão, a minha mãe e um bocadinho o meu pai. Os meus tios também, alguns. Eu gostei muito da Micaela, a melhor amiga da minha mãe, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, a minha tia, o meu tio, o meu padrinho, a minha madrinha, pronto, é tudo, tudo ao reboque. Em tua casa fala-se muito de carnaval? Nem por isso. E em tua, doutora? Sim, passo o ano inteiro a cantar marchas e a ouvir, graças ao meu irmão, por isso sei todas de cor. A mim, mais ou menos, quando começa aquela quadra do carnaval, começa-se a falar mais do que o ano inteiro. O carnaval muda o ambiente lá em casa, torna o ambiente mais animado ou fica igual? Dá um ambiente muito mais animado, porque quando não és malteza, vamos a mandar aquela coisinha, aquelas bolinhas. Sim. Pronto, aquelas bolinhas, push, push, push, às outras pessoas, depois vão todas vestidas de saia de roda. Eu gosto de mandar aqueles para ficarem todas brilhosas e pronto, é isso. E também adoro as maltesas. Então, e Marta, na tua casa o ambiente também muda com o carnaval? Também fica mais animado? Sim, a mãe às vezes parece tonta, o mano também e o pai. E tu, Maria Paula, o que é que tens a dizer? Sim, muda. As pessoas ficam diferentes, ficam mais animadas a esperar o dia. Eu estou sempre com as marchas na cabeça para decorar e depois às vezes no meio da aula eu começo a cantar as maltesas. E a minha marcha favorita foi a dos 20 anos. Gostam mais dos dias antes ou dos próprios dias de carnaval? Próprios dias do carnaval. Eu, dos próprios dias, às vezes faço antes, outras vezes não, e mesmo assim gosto muito. Dos próprios dias, porque quando é os dias antes nós ficamos mais ansiosos e quando é os dias, pronto, é mais divertido. Com quem é que vocês costumam ir ao carnaval? Eu costumo ir com a melhor amiga da minha mãe, a Micaela, a Joana... E a mãe? Eu costumo ir com as melhores amigas, o mano, a mana, a mãe, o pai não muito porque está no mar alto, a tia, a outra tia, e com muita mais gente. E tu, Maria Paula? Com as amigas da minha mãe, com o meu pai, com a minha tia e com a minha avó. Vocês têm vindo a falar agora ao longo desta conversa dos vossos grupos, a Maria Paula e a Maria Teresa das Maltesas, a Marta das Tenantas. Querem falar mais um bocado de como é que é ir no vosso grupo? Vocês gostam mesmo? Como é que é o vosso dia? A Maria Teresa já fez ali uma referência. Mas expliquem qual é o sentimento ao passar o dia todo em grupo e se vocês gostam mesmo. Eu acho que, tipo, vamos todas iguais e estamos na carrinha. Às vezes a minha mãe vai beber café com a Joana, com a Micaela. Estamos ali na carrinha a ver sumos, a xixis, fantas. Olha, eu adoro. Eu gosto muito, bebo muitos sumos. Vou às vezes para o autocarro. Autocarro que não é bem. E passo o dia com os amigos e com a família. Para mim é... acordar, estarmos todos iguais e conversar com as amigas. Eu costumo ir com amigas no, na caminhonete, e vamos a conversar, vamos a falar e pronto, e passamos com o grupo o dia. Vocês, quando forem mais velhas, querem criar o vosso próprio grupo? Se for de amigas, sim, mas se for tipo de carnaval e assim, não. Porque eu já tenho um grupo na escola e eu não preciso de mais nada. São as minhas melhores amigas, best friends forever. Então pronto, resta-me tudo isso. Se for tipo como os amigos, os Bagdá, pode ser. Com o Simão, com a Laura, com a Mara. Muito bem. E tu, Maria Paula? Gostavas de criar um grupo? Gostavas de criar um grupo? Não, não, porque eu já tenho as minhas amigas e não preciso de grupos. Muito bem. Vocês gostam mais do carnaval do dia ou do carnaval da noite? Eu acho que carnaval da noite, porque eu costumo ir ao Planalto mais tipo à noite, ao fim do dia. E eu gosto muito do baile, no baile do Planalto, porque às vezes está lá o meu primo Vicente e a gente brinca, né? E a Leonor também, irmã dele. E depois ficamos a brincar, ficamos a dançar. É muito fixe. Ah, gosto mais do carnaval da noite porque do dia não tem assim grande animação. Eu gosto da noite por causa dos bailes e eu pelo menos encontro mais com as amigas e no dia eu fico mais com a família, por isso. Qual é o vosso baile? Qual é a vossa sala de baile? Eu acho que é a sala de baile do Planalto e aquela coisinha dos comeres, que é a minha parte favorita. Eu é Mar Alto. Mar Alto. Nosso é casino. Mar Alto para a vida inteira. Maltezes é casino. Mas eu prefiro o Planalto. Muito bem. O que é que te faz gostar mais do carnaval da noite? Eu? A Maria Teresa. Eu acho que me faz gostar mais do carnaval da noite porque já estamos de noite e assim, tipo, a noite é tipo os grilinhos fofinhos, quer dizer, nem muito, não têm pelos, pronto, são nus, mas pronto, ficamos os grilinhos a cantar e assim temos mais voz para a música. Eu gosto mais do carnaval da noite porque há os bailes e há o desfile noturno, quase nunca o vejo, mas pronto. Costumo jantar fora. E é muita coisa. Eu gosto mais do carnaval da noite porque nós vamos, às vezes, quando é dia de grupos, jantamos fora com o grupo e vamos para o casino, desfilamos. E nos outros dias também é muito fixe porque eu, nos outros dias, janto sempre com as minhas amigas e vamos sempre ao bairro do Mar Alto. Vocês gostam das marchas de carnaval? Olha, eu adoro todas, mas não gosto das muito repetitivas, tipo aquela tá bonita, tá, não gosto muito. Pronto. Eu não gosto, eu gosto de todas, mas eu não gosto é assim muito daquelas como as das de alguns grupos. E tu, Maria Paula? Eu gosto de todas, só que há, pronto... Eu gosto de todas, acho que todas, pronto, quem escreveu música esforçou-se, por isso o que importa é o esforço e não se está bonito ou não. Quais é que são as vossas duas marchas favoritas de cada uma? As minhas duas marchas favoritas foi a das Maltesas de 20 anos e foi a das Tenantas deste ano, do ano passado. Compramos uns óculos do Mar Alto, não sei de que ano. E 1988. E... mais uma do Mar Alto. Dá-me o cérebro da cabeça. Isso é dos Cachus 2000. É, Cachus. E tu, Maria Paula, diz duas marchas que tu gostes. Eu gostei muito das maltejas do ano passado e também achei muito gira as das tenantas do ano passado. Muito bem. E das trotinetas também gostei. Sim. Vocês gostavam de um dia escrever ou cantar uma marcha ou fazer a música? Eu, quando for grande, vou ser cantora. Vou ter uma grande carreira. Vou ser melhor do que o Nuno Abel e desses cantorzinhos. Portanto, eu sou melhor do que toda a gente. Eu sou a dondoca da música. Portanto, eu não preciso de mais nada. Vou ser cantora, vou ser igual à Taylor Swift. Portanto, eu não preciso de mais nada. E a Billie Eilish também. Só que não vou ser igual a ela. É um bocadinho feinha, entre aspas. Eu quero escrever, cantar e... fazer a música de uma marcha de carnaval. Muito bem, e tu, Maria Paula? Eu até gostava de escrever uma marcha, só que eu acho que, pronto, para mim não ia ser muito fácil, ainda por cima nesta altura que... Se tivessem de explicar um pouco o que é o carnaval da praia, o que é que lhe diriam? Eu acho que o carnaval da praia é quando eu vou vestida de Nazarena e a minha irmã com uns relinhos bem bonitos, bem assadinhos. E depois a gente vai brincar com a areia e às vezes a gente encontra algumas amigas, por exemplo, como a Índia, como a Maria Mel e assim. Eu dizia-lhe para ele ficar um ano para experimentar e dizia-lhe que é fantástico. Se ele conseguir... Dizia que era fantástico, divertido e que ele tinha que ouvir todas as marchas. Muito bem. E tu, Maria Paula? Eu dizia que ele divertia-se à maneira que ele quisesse. Contava-lhe um bocadinho sobre o carnaval, como é que era, que desfilávamos na rua, tínhamos várias salas de baile para se divertir e pronto, e convidava a ficar um ano no Carnaval de Nazaré para experimentar. Agora, mesmo aqui para acabar, o que é que dirias a uma criança que diz eu não gosto do Carnaval da Nazaré? Eu diria que se não gostas tens muito direito, né? Toda a gente tem direito de não gostar e de gostar, mas perdes algumas coisas, por exemplo, as marchas de carnaval, vais dançar, depois toda a gente a olhar para ti, tipo aquelas coisas assim, perdes às vezes quando tu tens uma avó que trabalha numa loja assim, tens tipo... águas, pronto, na loja, podes ir beber. Tem champanhe, a minha avó compra, pronto. E está tudo bem. Eu respeitava, só que também dizia que ele devia pelo menos experimentar quando fosse maior, que era para ver se já gostava das marchas, do barulho. Eu sei que é muito barulhento, mas pronto. Eu não dizia que ele perdia, porque eu acho que sim, como já disseram, que cada um... gosta do que quer, só que pronto, dizia para experimentar mais uma vez para ver se tinha a mesma certeza, porque para mim é mesmo divertido. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que fica sem argumentos. Eu tenho, é só para dizer que as pessoas do carnaval deste ano divirtam-se, façam o que têm na cabeça e pronto. Eu também tenho a acrescentar, as pessoas divirtam-se e que este carnaval seja muito divertido. Também tenho uma. Diz. É só para saberem que quando eu for grande eu vou morar em Havaí e depois é para verem todos os meus shows. Obrigada! Boa noite! Até à 1 da manhã. Quer dizer, eu não vou estar aqui à 1 da manhã, mas... Boa noite! Obrigado por terem vindo. Estas três crianças, Maria Paula, Marta Rocha e Maria Teresa. Se não conheceu a Marta Rocha, é também uma das vozes que se ouve aqui nos jingles da Rádio Nazaré e da Rádio Online, que diz... Eu sou o Carnaval da Nazaré, uma voz infantil que se ouve nos jingles, e também foi um prazer muito enorme ter aqui a minha irmã em estúdio comigo. Obrigado às três, obrigado Maria Paula, Maria Teresa e Marta. E boa noite, até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Obrigado por terem vindo e obrigado por terem aceito o meu convite. Agora deixo ficar com Marcha Geral das Crianças de 2016, que eu volto logo a seguir ao sinal hora das 23 com mais uma conversa de carnaval. Deixo ficar aqui aí desse lado para saber o que vem aí.